Ho, ho, ho. Vários malucos. Zene tá de pé. Ho, ho, ho. Vários malucos. Zé tá de pé. Ho, ho, ho. Vários malucos. Zé tá de pé. Ho, ho, ho. Vários malucos. Zé, Centrão tá de pé. No mundo é curto espaço, na rua, na cadeia, ninguém tem peito de aço. A vida é passo a passo, se mosca é um abraço. Alguns comem a laranja, o outro vem come o bagaço. Não bastaria nesse mundo um simples obrigado. Pela longa caminhada e compreensão sou consagrado. Palavras mini, significado infinito. Na Lamborghini o crime ao mesmo tempo tá no quinto. Entrei na lua e as estrelas tão sorrindo. Chamei no toque, cometa passarinho. Pequeno cérebro lucrando com uma pequena empresa. Rei da natureza, realeza, dispensa magreza. Lisonjeado na amplidão do universo. Se a planta morre, a mente só age no inverso. A experiência é como dirigir um carro no escuro. Bater contra o muro e não desistir é ser maduro. A minha parte também não faço pela metade. Que nem sabotagem, rap é compromisso, não é viagem. Nós sabota e age com uns 300 quilos na bagagem. Dessa sacanagem que você chama de humildade. Você ri de nós por nós ser diferente. Eu tô rindo de você por ser um igual, um demente. Você é do tamanho do que sente. Mesmo que o caminho mude, não mude a razão de sua mente. Reflexões propõem várias meditações. Razões, lições, fronteiras, grandes missões. Semente, presente, alcance literalmente. Emplaca na mente a origem sobrevivente. História, glória, luta satisfatória. A prova não ignora, a própria trilha sonora. De coração, irmão, confissão pra salvação. Uma posição assim, permanecerão. Entre luz e trevas a vida não dá trégua. A cruz que fecha brilha, vê se não erra. Apenas mais um entre a multidão. Cê nasce como se concentra nesse mundão.